andresibismoral.com.br. Essa novinha tem um estilo maneiro. Aonde ela vai, o popô chega primeiro. Chama as amiguinhas pra fazer competição. Só pra ver quem dança mais, jogador rabetão. O bumbum dela não voa porque não é avião. Eu sou mais um hit pra bater no paredão. Me jogo Essa novinha tem um estilo maneiro. Aonde ela vai, o popô chega primeiro. Chama as amiguinhas pra fazer competição. Só pra ver quem dança mais, jogador rabetão. O bumbum dela não voa porque não é avião. Dança mais um hit pra bater no paredão. Me joga o o amaiado.